feitas já estão. Não são salvas na aparência, mas pelo coração. Como tuas ovelhinhas escolhidas já estão. Não são salvas na aparência, mas pelo coração. Vem, vem, vem, ó Senhor, pode vir. Vem, vem, vem, ó Senhor, pode vir. Vem, vem, vem, ó Senhor, pode vir. Estamos esperando pra contigo subir. Eu me criei normas novas que minha lei não pratica o que tu lestes na palavra do Senhor. Não me crie em normas novas que minha lei não implantou. Só pratica o que tu lestes na palavra do Senhor. Vem, vem, vem, ó Senhor, pode vir. Vem, vem, vem, ó Senhor, pode vir. Agora, onde estás as tais doutrinas que tu segue e se obedece, só a lei que Deus ensina. Quero que me mostre agora.